Thank you. Controle Salvador, meu muito boa noite, GWF6746, nós temos a Charlie. GWF6746, boa noite, identifique. Vou na proa da NDB para proximos da NDB da 17, desça para 2.000 pés, 1013. 2.000 pés, proa do NDB, proximidade, 6746. O controle só confirmando, o 6746 vai efetuar o procedimento da NDB completo, não é isso, né? Se o senhor tiver condições de bloquear e afastar, sem problema. Tá bom, então vai bloquear e afastar o 6746, obrigado. Só confirmando o ajuste, Salvador 1013 padrão, não é isso? 1013. Parou. 6746, está autorizado a NDB 17, reporte bloqueio, iniciando afastamento. Só pra informar também, o objeto 6746 vai bloquear o NDB um pouco acima aqui de 2000, tá ok? Pra fazer procedimento desse ano. Sem problema. Bravo Zulu, Salvador. Mente volta para seja. Whisky Bravo Zulu, 6 milhas para Conde. Chame o controle Aracaju, frequência 126.3. Tenha uma boa noite. 1263, alô, boa noite. Corrigindo 203. 1203. 203, né? 734. Como a base, o F-76-46? Sim, a gente já avisou o 417? Ainda não, senhor. Sim, a gente é ponte visual. Certo. Na pista vista, 6746, ó. 7, Amitor, 1993, Maldo 6, tenha uma boa noite. 18-6, obrigado. Torre, WebJet 6746. WebJet 6746, tráfego avistado, ajuste padrão, onda 0 no 3.2, senhor. Confirme, trem baixo travado avistando? Baixo travado avistado, senhor. Objeto 6746, pouso autorizado, pistão 7, vento de 170 graus, correção, 150 graus, 07 nós. Tem livre pouso, 6746. 746, no solo aos 02. Libere a pista Taxway Lima à sua esquerda, senhor. Após ingresso no grande pátio, portão 06. Lima, grande pátio pro 06, 746, obrigado. Parque Salvador é o Golf, Golf Quebec. Golf, Golf Quebec, você tá na frequência da torre, amigo. Golf Quebec. Golf Quebec, você tá na frequência da torre, Salvador.